Acordei, tropecei e rolei pela escada. Abri a porta, vi a Ana e a minha vida ficou destinada. Entre sorrisos e um jeito desajeitado, ela é tão linda, confesso, estou apaixonado. Quero rodear-te de alegria e risadas, encher-te de amor e umas boas palmadas. Não fazes ideia o quão bom é te ver sorrir, não dá, não aguento, até custa a digerir. E por que andar com este sentimento guardado? Não dá com nada. Ana, queres ser minha namorada?